boladão, pancadão com papel e caneta. Contando as histórias do gueto com respeito. Quantas vezes o rap mudou uma vida? Através da rima ele salvou sua família. A vida é correria pra aquele moleque. Queria tá na escola e viver de rap. Pra ser um Jay-Z, um Mano Brown, 50 cents. Mas na perifa são poucos que entendem. Tá no futebol sonhando um dia ser Neymar. E não beira-mar, e muito menos Escobar. Sonhos de um lutador em erosão. Lágrimas que caem já não traz libertação. Zebulândia, cidade da exclusão, onde o homem vale um centavo e o boi vale um milhão. E o espinafre na esquina alivia a tensão, reúne os parceiros amenizando a solidão. Fé na vida, que os dias na quebrada seguem firmes. Longe dos fardados, das treta, o crime. O rap canta a vida e a vida canta o rap. Batida pesada e o respeito prevalece. Será que vale a pena tudo isso? A postura, a lealdade ao rap, compromisso. Várias madrugadas pra compor uma mensagem pra quem tá nas ruas ou exilados pelas grades. Eu ouço tiros, bagulho tá foda. Eu amo essa porra mesmo, sem ter resposta. Amo essa porra mesmo, amo. Eu amo essa porra mesmo, amo. Eu amo essa porra mesmo, claro que amo. Boladão, pancadão, eu amo essa porra mesmo. O lance é esse mesmo, é o bang, é o time. Sem pérola, os porcos cada vez mais firme. Com os pés na terra buscando proteção. Ogum, muita axé, fortalece a missão. Como Kunta Kinte com meu tambor digital. Reconheço o valor do meu ancestral. Sem lágrimas, sem dores, sigo mandando meu recado. Seguindo a trilha dos guerreiros africanos. No compasso, uma rima, uma letra, uma vida, uma nova história. Vários momentos, um pensamento, uma trajetória. Falando sistema, travando sua mente, viu capitalista. Dois preto e muita rima, desde 9-8 na pista. Zona Oeste, minha vida, onde eu cresci, minha quebrada. Filho de doméstica, mas sem cabeça baixa. Tentaram te humilhar, te renegar a todo instante. Mas não desistiu da batalha e seguiu em frente. Morrendo por dentro, mais forte por fora. Ela dizia, meu filho, fique longe das drogas. Hoje tô preso nesse jogo, sozinho tô contra todo mundo. Preto, cabelo crespo, suposto vagabundo. Policiais loucos correndo atrás de mim, querendo meu silêncio, buscando o meu fim. De cabeça erguida na contramão dos vacilões. Tô sempre em movimento, buscando os meus cifrões. Como o Messias, quero andar sobre as águas, levando minhas ideias, a minha palavra. Eu vim do fundo do poço, do fundo do fundo. Subúrbio do subúrbio, quebrada da quebrada. Não adianta chorar, o puro sangue negou. Esse é o bang na go, esse é o bang na go. Eu ouço tiros, bagulho tá foda. Eu amo essa porra mesmo, sem ter resposta. Amo essa porra mesmo, amo. Eu amo essa porra mesmo, amo. Eu amo essa porra mesmo, claro que amo. Boladão, pancadão, eu amo essa porra mesmo. Eu amo essa porra mesmo, amo. Eu amo essa porra mesmo, amo. Eu amo essa porra mesmo, claro que amo. Boladão, pancadão, eu amo essa porra mesmo. Amo essa porra mesmo, amo. Eu amo essa porra mesmo, claro que amo. Eu amo essa porra mesmo, claro que amo. Boladão, pancadão, eu amo essa porra. Boladão, pancadão, eu amo essa porra. Boladão, pancadão, eu amo essa porra mesmo.